3P5218, Cockpit Dent, clear fly direct to Duna, down to 2000 feet, Quinet 1021. Direct to Duna, 1021, 5218. Solo Bono 273 para o táxi, 159 a bordo, 320 alterna campeã. Emissão POB? 159. Cliente Bono 273, autorizado direita, via Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal meia, o ajuste no 021, seu bom voo. Índia, ponto de espera 200.000 no 273. Solo Salvador, 3197, para fazer cancelamento, portão 8. Então, 3197 autorizado, chama pronto para o táxi. Para pronto para o táxi, 3197. Contou ligou no 884, descendo para 2000 pés, só confirma, está autorizado o procedimento, direto X-Way da 1-0. Autorizado voo 786, o senhor vai seguir o tráfego da companhia à sua frente 8 milhas com ground de 200 nós. Sempre número 2, autorizado voo 884. São gol 1884 é o número 1 para aproximação e o gol 1776 é o número 2 para aproximação. Voo 884, sempre número 1. Decal 55, controle 120, decimal 8, tomo voo e boa noite. 08, 273, obrigado. Boa noite, escuta. Boa noite, Gol no 273, contato radar neutralagem, estou para o nível 360, autorizado Leda. Voado Leda da presente, 360 subindo, sessão, Gol 1273. Gol 1884, completa a aproximação, chame a torre 18612, eu vou apoio. Torre operador, muito boa noite. Gol no 884, meia milha do externo, baixou, travou, visual, pista 90. No 84, altímetro no 021, no 1021, tá baixado e travado? Afirma, baixou e travou, gol no 884. Gol no 84, tem livre pouso, pista no 0, vento 1 no 70 graus com 09 nós. Livre pouso, gol no 884, pista no 0. Táxi do 197 com 36 a bordo, 3 horas de autonomia, alternando Guarulhos. 197 autorizado táxi e abate 1 no Índia, ponto de espera da 10, torre 1, 18, decimal, meia dúzia. O ajuste no 021, tenha um bom voo. Abate 1 no Índia, ponto de espera da 10, acertação 76, the 5218 clear the final support, passa um localizer. 5218. Oi, Salvador, muito boa noite, 1776, 2 milhas e meia do Índia Serra, visão Matheus. 76, boa noite, fazendo aproximação número 2, aguardando pista livre, altímetro 1021. 1021, aguardando pista livre, o 76. No solo 59, à direita, 219, solo, boa noite. 219 à direita, boa. Salvador, gol 1884. Isso com 10 horas. Livre pouso na 1-0, gol 776. 19, gol 1884. Salvador, Salvador, boa noite, 6728 da web, cruzando 250 para 150, informação tá 1. Web 6728, identifique, vai direto do Duna, desça para 2000, ajuste 1021. Identificou, vai voar direto do Duna, 1021, 6728. 7, boa noite, Janine, mantém cabeceira 1-0. Coro 3325, 273. Boa noite, eu chamo 6212, identifique, autorizada pro de ITAP, lista para 3.000 pés, hoje eu chamo 021. Emissão na pro de ITAP, 43.000, eu chamo 6212. Gol no 776, boa noite, táxi via Alfa e Juliette até o portão 03. Alfa e Juliette, decolagem, pista no 0. Sete, decole 03, controle 120, decimal 8, tem um bom voo, boa noite. Controle Salvador, boa noite. Este é o SAN 3197, transferindo na frequência. Boa noite, SAN 3197, contato radar na decolagem. Suba para o nível 380, autorizado Leda. É, da presente Leda, subindo para o 380, muito obrigado. Onde é o localizer 3P-5218? 3P-5218, clear. Contact tower 118.6, have a nice day. 118.6, so long. Salvador Tower, good evening, 3P-5218. Then again, sound locked. Not yet. 3-5-2-1-8, clear to land runway 10. The wind is 170 degrees, with 12 knots. 5-2-1-8, clear to land. 5218 on the ground at 0 Niagara. Leave it to the right, call 121 decimal Niagara, good night. 121 95218. Paulo, 35218, livrando sua escuta. 35218, boa noite, táxi via Alfa e Juliette, remota 1-3 do Pátio 1. Alfa e Juliette, remota 1-3, 5218, obrigado. Juno 97, chama agora Recife, frequência 1251 e alterna 3325. 1251 ou 13325, obrigado, boa noite. Boa noite. Xené 6212, autorizado a final do procedimento, deixa para 2000, vai seguir tráfego da Webjet, sua frente 273323. Deixa para 2000, autorizado de ANS 990, final, Xené 6212. Localizador 6728. Dois oito, chame a torre 18-6, tamo pouso. 18-6, boa. Dois Salvador, web 6728, no ILS, baixou e travou. Que web 6728, aposto passando Simbra, altímetro no 021. Vai apontar externo com 1021, 6728. 6728, está livre pouso, pistão 0, vento 170 graus com 08 nós. Repouso na 0, 6728. Solo 16, à direita, chama Solo 21, decimal 9, boa noite. Boa noite. Web 6728 livrou na sua escuta. A 2, Solo 2. 6728, Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4. Torre Salvador, muito boa noite. Sonia 62, 12, está na estabilizada ILS, na 1-0. Boa noite, Sonia 62, 12, baixei, travou. Vou fazer isso agora. Travado, 6212. Agora, Sassana 6212, sem livre pouso, pistão no zero, vento 150 graus, com 10 nós, com 10 nós, e o altímetro 1021. 021, baixado, travado, está autorizado pouso, Sassana 6212.